Eu preciso de ajuda. O que foi? Você precisa de um hospital ou não? Eu preciso. Então vou chamar o doutor. Alô, Globo. Aqui é o seu doutor. Já estou indo. Com aqui os remédios. E o que você estava sentindo? Estava com a cabeça irritada. Papai. Peraí que eu já volto. Eu também te sinto muito mais alto. Papai, eu preciso de ajuda. O que foi? Você precisa de um espírito. Eu preciso. Então vou chamar o doutor. Alô, Globo. Aqui é o seu doutor. Já estou indo. Toma aqui o remédio. E o que você estava sentindo? Estava com a cabeça irritada. Opa. Peraí que eu já volto. Eu também te sinto muito mais alto.